Carmen, o romântico amor da antiga. Cansei de ser tratado assim, com tanta ingratidão. Perdi a minha mocidade, quanta decepção. Joguei tudo de mim, joguei o meu amor. Desse jogo da vida, a incerteza ficou. Aqui não sei se sou marido, amante ou coisa igual. Eu sei que tens um outro amor, eu tenho um rival. E é melhor decidir e acabar de uma vez. É melhor pra nós dois, é melhor pra nós três. Aqui não sei se sou marido, amante ou coisa igual. Eu sei que tens um outro amor, eu tenho um rival. E é melhor decidir que acabar de uma vez. É melhor pra nós dois, é melhor pra nós três. E é melhor decidir que acabar de uma vez. É melhor pra nós dois, é melhor pra nós três. É melhor pra nós três.